Canal 2 sugere para hoje... Não perca hoje, às 18 horas, Sertanejo Pop Universitário. Às 19, silêncio porque se vai cantar o fado em mais uma edição de Uma Casa Portuguesa. O dia termina com Dance Music entre a meia-noite e as 2 da manhã. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Magic. Pop Hits. Number 4. Number 3. Papal americano. Pop hits. Number 2. Você me encantou demais. Pop hits. Number 1. www.targetw.com e viva o mundo Target. I was born. porca bichita va bene. Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in cave di I love you. Papà l'americano. Quero te falar